Agência Megafone. O treinamento para o novo funcionário é fundamental para a sua permanência dentro da empresa. A Mauri Leal, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio Varejista de Maringá e Região, o Sivamar, explica alguns caminhos para este treinamento. O que a gente pede para o empresário? Quando contrata esse jovem, nós temos uma cartilha com todos os cursos do Senac e tudo que o SESC tem. E apresenta para ele, né? Porque nós temos cursos rápidos de formação para dar noções mínimas de alguns temas, né? Então, por exemplo, você vai ter uma noção mínima em algum curso de determinado sistema de computador. O sindicato também orienta para que o próprio empresário incentive o funcionário para uma melhor capacitação. Então, nós estamos estimulando agora o empresário, na contratação já, ele deixar você, ó, você tem esse hall de cursos aqui. Né? O que você quer? Você quer chegar? Né? Vai depender da boa vontade, do desempenho de cada um, mas ele vai estar informado que existe aquilo. Então, acho que seria o primeiro passo aí que a gente tem que fazer. Cristiane Pérez para o Megafone. Agência Megafone.